É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. E agora vai tocar pra você. O nosso sonho de amor. Sem vamos na Caribe Show! Sem que vou chorar. Abraço a todos, boa noite, valeu! Valeu, Josias! Meu amor, não me deixe, por favor. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você, eu sei que vou chorar. Sei que você ainda. Já tô sabendo que é aniversário da Ingrid por aqui. E também é aniversário da Regiane. Agora que a festa só tá começando! Não aguento mais tanta solidão. Parceiro Júnior Barra tá por aqui também, um abraço a você. Ele, sua celebridade. Nosso amigo Bibi veio também. Alô, Rosário! Olha, a galera tá em peso aqui no Carim. Quando nosso amor incendiava a cidade, sei que essa chama não se apagou. Vamos tentar juntos acender o nosso amor. Do Wellington Franzinha comandando. Luxuosa Carroça da Saudade. Por favor, vem viver o nosso sonho de amor. Carequinha Luxuoso, esse é respeitado na carroça. Não quer me perdoar, meu amor, não me deixe, por favor, vem viver o nosso sonho de amor. Sem você. A Rica já por aqui, já vai ter aquela sequência na caixa preta, não te amestrua. Quer me perdoar? E aí, Rica? Eu te amo muito, mas tenho. Olá, Tony! Você só me fez sofrer, só que. Fernando da Segunda também, um abraço a você. 00 por aqui, Fernando. Alô, Tio Val, cadê você? Meu parceiro Tio Val, um abraço a você, um abraço de coração. Ah, meu grande amor, não me deixe só. Você é minha vida, você é o meu xodó. Sem teu corpo quente, não posso viver. Prefiro até morrer. Ziza das Marcantes, tabularinho no circuito. Um abraço do Franjinha. Lúcio CDs gravando tudo. Os carroceiros sem fronteiras aqui no camarote. Junto e misturado com a equipe Carroça é Festa. Tá tudo pra Ideguão. Vamos embora, Caribe! Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor. Um abraço aí, o nosso amigo empresário Rafael Teixeira. Você se da Tupã. Dá por aqui, um abraço a você. Vamos embora, meu irmão. Vamos embora. Fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai. De saudade também chorei. Kevin Marcelo, alô Didinho. O Lindinho também tá na área. Um abraço do Brasil. Autoridade da carroça. Elegante de luxo de Santa Isabel. Meu Deus do céu, tá por aqui. Digo assim: veja seu corpo sobre o meu. O amor deve a todo seu. Agora eu quero é mais te possuir de vez. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Esse entra e sai. Arena Carlos Gomes, três ambientes, né, galera, tá bom? Vamos romper fronteiras. E neste sábado tem Capanema Luxuosa. Banda Talismã, do jeito que você gosta. O Adriano de Santarém, um abraço a você. Aí, Adriano. Minha de brinquedo é igualzinho ao seu. Agora você vem querer brincar. Fica num vai e vem pra lá e pra cá. Eu não sou ioiô pra ir e voltar. Eu não sou bolinha pra você chutar. Eu não sou chiclete pra você mascar. Eu não sou joguinho pra você jogar. Eu não sou tapete pra você pisar. A galera dançar aqui de brega pop e bem pra ideguão. Bora curtir, bora luxuosa pra você. Carroça da Saudade. Ai, coração. Também a Bete Coelho. Coração. A nossa querida motora de luz. Alô, Bete, como é que é? Coração, também diga não. O Adriano lá de Santarém Novo. Dia 21 de julho tem a carroça. Lá no festival, mamãe. Como é que é? O meu coração não é de papel. O Wellington Franzinha comandando. Minha de brinquedo é igualzinho ao seu. Agora você vem querer brincar. Daqui a pouquinho a galera vai dançar aqui na... na sequência da caixa preta, tirinha. Fica no vai e vem, pra lá e pra cá. Eu não sou ioiô pra ir e voltar. Eu não sou bolinha pra você chutar. Eu não sou chiclete pra você mascar. Eu não sou joguinho pra você jogar. Eu não sou a volta das carroceiras da saudade, meu Deus do céu. Sou de carne e osso e tenho sentimento. Luxuosa Carroça da Saudade, o Wellington Franjinha. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É tão grande minha paixão. CDs. Fala Caribe Show! Bora curtir, bora dançar! Cadê aquele grito, hein, Pantera? Cadê, meu irmão? Oh! E o Juanza pra você! A carroça! Uma festa que a gente se conheceu, dançando coladinho, só você e eu. E de repente tudo aconteceu. O Wellington Franzinha! Você me puxando pra lá e pra cá, girando, girando. Daquele futebol lá em Murini, hein? Bora marcar, bora manter o corpinho. I love you, baby, baby, baby. I love you. I love you, baby, baby, baby. I love you. I love you, baby, baby, baby. I love you. I love you, baby, baby, baby. I love you. Thank you.

amor, Rita. E eu te amei, me entreguei demais. Não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Essa música aí, quando o cara encontra um amor da vida dele, né? Ele se declara, ele fala pra ela, passa o pano nesse som. É quatro som, Toninho. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou seu caminho com meu. Foi amor, pra mim foi amor. Rafael Teixeira, sua esposa. Coração sem. É a primeira vez. Essa música aí pra vocês, tá bom? Eu se apaixonei. Eita carroça! E eu te amei. Essa saudade, a falta que você me faz. Foi amor, pra mim foi amor. Meu coração sentiu quando te viu. So many lovers, too many nights, facing the mirror that keeps you alive. Essa música é a cara da Cíntia. So far apart, meu irmão. I'm so afraid without you. Fala, Cíntia. Rain on the river, I'll never cross. Wind on the ocean, the feelings is lost. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Já tem um CDs ao vivo do Josias. Foi tanto que eu te amei e não sabia. E Jamaica, que meu corredor, eu tá por aqui. Eu te perdia, eu te tô lá. E aquele louco amor inesquecível. Eu te amo. Te amei demais. Enlouqueci. Brigas banais. Te perdi. Oh, tempo. Meu parceiro lá de Outeiro tá ali. E eu não consigo. Vai. Meu coração pedindo pra você voltar.

na sexta-feira, fechado com a Luciosa, os Badaladores. Estão por aqui, curtindo a carroça. Orgulhosamente Marajoara Pitona Cafeteiro. Sei que não vou mais sofrer, porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez. Só me lembro lá em Mosqueiro, mano. O Bibi dando aquele mergulho na piscina, sem a água. Tem que sobrar demais longe de mim. Agora que ela veio pra ficar, não tenho. Nosso amigo Ronaldo, o grande empresário do Açaí da Ilha. Ele também juntinho com a Bete Coelho. E haja sim! O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão bom Carroça da Saudade. Sei que não vou mais sofrer, porque o pesadelo acabou. Ela veio pra ficar de vez. E olha o meu parceiro Twister também por ali, tomando todas. Um abraço do Franjinha. Sendo que eu sou o seu amor. É que sofreu demais longe de mim. Próxima sexta-feira, aniversário da Cíntia. Aniversário da Cíntia. Não tenho mais motivos pra chorar. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão boa, amar. A gente já não se entende. Nossa história mudou. Carroça da Saudade. Você não me dá carinho, tampouco me fala de amor. Não liga para o que eu diz, não importa se eu vou sair. E fica assim, sem saber de mim. Eu te encontro no bar e você está com outro alguém. Você é o meu homem e eu sou sua mulher. E preciso ter comigo você. Eu te amei, me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. A carroça porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido. Mentira misturada com o seu gemido. E eu acreditava na sua palavra. Leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, pois apesar de tudo eu sinto a sua falta. Leviana. Me entreguei de um jeito como ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Água do som, meu irmão. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentira misturada com o seu gemido, e eu acreditava na sua palavra. Leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama, queria acreditar que você ainda me ama, pois apesar de tudo eu sinto a sua falta. Leviana. A carroça. Não precisa me dizer quem és, o seu nome nem quero saber. Você só precisa me satisfazer. Para mim não importa quem é você. Quem é você? Já tive mil amores, mil paixões. Essa música é uma realidade. Só tive grandes decepções. Pois é. Para acreditar em outras versões, eu prefiro o acaso das razões. Essa música aí é a cara do Carequinha. Meu Deus do céu. A Cíntia já bailando por ali. Ela, o nosso gerente, e já fazendo corpo a corpo. Meu Deus! Eu tenho dinheiro e posso te comprar. Sei que estás à venda, só vou te alugar. Todos seus direitos serão meus. Venha já e calhe a boca, pelo amor de Deus. Gente, David, impressão, um abraço a você. Alô, David! Faço seu trabalho. Por aqui, Salimou! Pois não vales nada mesmo para mim. Eu só quero mesmo é me divertir. Mas depois pegue o seu troco e suma daqui. E olha a resposta da mulher pro homem. Ela usa e abusa e joga fora. Desculpe a minha cama, eu não quero mais você. Vestir a minha roupa para esconder a vergonha que eu sinto de não resistir. E ela diz: saia já daqui. A mulher usa e abusa e joga fora. Quebre seu relógio que o tempo. Pois é, Júnior Paulo. Jogue fora a chave e bata minha porta. Deixe sobre a. Dia 4 de agosto, Muriri. O aniversário do Júnior Barra. Você só me procura quando está sozinho. E usa e abusa e se vai sorrindo, deixando em cada beijo a sensação de adeus. Aquelas marcantes aí, pra você lembrar de montão, tá bom? Depois... Já já a sequência da Caixa Preta pra galera. Vamos assim, só de boa, na moral. E dessa vez eu juro decidi. Saia já daqui. Saia já daqui. Saia já daqui. Talvez você nem lembra mais de mim. Ou quem sabe não queira lembrar. A primeira vez. E até hoje eu não me esqueci. apesar de tudo a gente foi feliz. Você está tocando a nossa canção. Vamos dançar. Faz de conta que é a primeira vez que a gente vai se tocar. Atenção, garçonete Adriane. Então chega aqui com o Júnior Barra. Tá vindo bebê, essas músicas dá muita sede nele. É verdade. Vem te embora, Adriane. A carroça. E é pra você dançar. Talvez você nem lembra mais de mim. Ou quem sabe não queira lembrar. É só que até hoje eu não esqueci. Tanto quanto a gente se amou. E amanhã tem em Barcarena, nesse sábado. Vamos estar, aliás, em Capanema. Logo cedo, vamos estar lá na chácara do nosso amigo Fernando da Cegonha. Vamos dançar. Aí todo mundo! Hoje tudo aqui é a primeira vez que a gente vai se vai. Aniversário da Ingrid, tá rolando aqui do ladinho, já já os parabéns. O aniversário também da Regiane no camarote, já já tem uns parabéns pras meninas aí. Parceiro, o vovô das marcantes também, Murarinho, um abraço. Tá ali, só de boa. Já já a sequência da Caixa Preta. Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Que a gente vai se tocar. Saudade. É com ele, Wellington Franjinha. Wellington Franjinha. E a sequência da Caixa Preta. Abre a sequência com essa aí. Bora, Caribinho. Bora dançar. Lá vem a saudade, pai de bom pra galera. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. Bora, Big Big, bora trabalhar, meu irmão. Enquanto tô sentindo um pouco parado. Bora trabalhar. Na seleção, ela também goleou. Eu já vou te dar tua nota. E quando o jogo acabou, o nosso sonho. Nosso amigo Miguel, também a sua esposa. Já tá por aqui, um abraço. A sequência da Caixa Preta, Cíntia. Te liga aí. Vim embora. Chorando. Tão distante aquele amor. Fui deixando. Minha tristeza é tamanha. Eu sofro como ninguém. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Big Big, esse é o campeão do carreado. Bora se espertar, meu irmão. Tá, parece peru de rifa. meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão... Os amigos Ziza, das marcantes também, curtir a saudade. Aí, Ziza! E enquanto Zico fez um... Para São Paulo! Pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. São Paulo e Dona Nina. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e disse... Bora curtir a saudade, bora curtir, namorar! E aí, Júnior Barra? Não quero seu dinheiro, não quero seu ouro, só desejo amor sincero. Minha querida Kathleen, tá na área, um abraço do Franginho. O seu beijo quente, quero só pra mim. Vamos ser dois amantes, vamos juntos dizer. Uhul! Isso é o que é. Saudade, meu irmão. Saudade! Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Me beije, me aperte, quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é, é o amor. Hey! Acabou que ele tem Capanema, viu, galera? Oh. Lá na Arena, Carlos Gomes, minha banda 007, Cabra do Forró, três ambientes pra você. Bora lá, Júnior Barra, um ambiente Pai Degon, três pra você curtir. Forrozão, a roça, saudade, meu Deus do céu. Aí de lá já vem diretamente com a Stefa, pra curtir aquela saudade gostosa, aquela saudade de luxo. Vamos nessa, galera! E quarta-feira tem um forrozão do Corte Silva, fazendo Almirante Barroso. Meu Deus do céu, vai parar tudo o trânsito! E a buzina do Pantera vai funcionar! E o gritinho Pantera! Saudade que você respeita. E aí, Sheik? O que é, ah, o amor. Yeah. É o amor, baby. Oh. Hey. Essa aí, ó. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Gerilson, Gerani Deua, DJ Luiz Twister. Olha aí, mano. Júnior Barra me dá espinafre. Meu Deus! Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Bora trabalhar, bora trabalhar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural. Essa parte aí que o carequinha gosta, vai. Não me queira mal. Caqueado, caqueado. Bora, Caribinho. E a luxuosa Dona Caceteiro. Não fique assim, por favor, olhe pra mim. Te quero tanto que nem sei, não sei viver sem ter você. Juro, jamais te esquecerei, te amo e sempre te amarei. Você é tudo que um dia em minha vida eu desejei, meu grande amor. Por favor, não chore assim, o nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim, ouça o que tenho pra dizer. Minha paixão, meu bem querer, você precisa saber que eu preciso muito, muito de e muito, muito, muito, muito. Esqueça que nós dois brigamos, porque te amo, eu te adoro e serei sempre, sempre. Rica é luxuosa de coração. E ela dá valor na sequência da Caixa Preta, minha querida Rica, as de riquinha, os de riquinhos, meu Deus do céu. Se der brecha, ela fala tudo, minha irmã. Meu grande amor, por favor, não chore assim. Nosso amor não terá fim. Fique aqui bem junto a mim. Ouça. Rapaz, depois desse dia dos namorados, viu? Tô sentindo uma tristeza no Big Big que eu vou te contar. Tem que ver isso aí. Preciso muito, muito de você. Não há razão pra me dizer que me esqueci. Será que foi o presente que não chegou, meu irmão? Seu coração. Certeza ainda é meu. Sofrimento desgraçado. Esqueça tudo que falamos. Esqueça que nós dois brigamos. Porque te amo. Para rolar saudade, a saudade pra você aqui no Caribinho. Sempre. Toda sexta-feira é assim, ó. Eu acho que o Júnior Barra botou alguma coisa na minha cerveja, meu irmão. Bora recordar. Carroça da Saudade. Eu sei que você tem saudade. Quem é que não tem? Os pais dormindo de tarde na casa de alguém. Depois de beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem. Aí, vovô das marcantes, bora trabalhar, viu? Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Do velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. E tudo era tão inocente como... Rapaz, cadê o tio Val, hein, rapaz? Ei, Pantera! Colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados. passado sonhando um amor sem adeus. Eu sei que você... Pois é, Babuíno. Apareceu as carroceiras da saudade, né? Pois é. Que bom se outra vez manchasse meu balão de batom. Como é que é? Balão já ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas de mar. Bora, Rica, cadê a Montila, Rica? Na minha saudade. Já vou aí. Calma, não te amestrua. Já foi falar na Rica, moleque. No domingo à tarde. Romântico. Meu rosto colado no seu. Seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Sucedez. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Tudo certo sem você. Ninguém pra controlar a hora que cheguei. Ninguém a perguntar com quem eu falei. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Você vai curtir o Caribinho. É o Caribe Show. A melhor sexta-feira da cidade. É assim, com a luxuosa, meu irmão. Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso de você. A vida é mesmo assim, errar e aprender. Agora eu já sei. Vai te empolgar, babuinho. Você, sem você. Não fico nem um dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Bora, Bibi! E aí, Bibi? Não fico nem um dia mais aqui. Curtindo a saudade hoje, só de boa. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.